Notícias do Coco. Produzi 52 programas de rádio com histórias da mitologia das religiões de matriz africana. Esse é o desafio do projeto Contos de Ifá, uma radiossérie que está sendo criada em parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Funcultura. Os programas estão sendo gravados com zeladores e zeladoras de Santo de Olinda, Paulista e Goiânia. Após uma sessão de gravação, Mãe Lúcia de Oiá falou sobre a importância do projeto. Com todas essas pequenas histórias dos orixás que nós contamos aqui, tem inúmeras, milhares, mas essa última história em que se fala da força do amor de um homem por uma mulher, ou vice-versa, nos leva a imaginar que se entre os viventes, nós pobres mortais, esse amor fosse perpetuado e repassado entre homens e mulheres, haveria bem menos mulheres assassinadas nesse país. Porque prova de amor não é querer para si o outro como se fosse um objeto. Também não é destruindo, matando, assassinando as mulheres, como se está assassinando mulheres neste país, neste lugar que nós moramos, neste estado, não é nenhuma prova de amor. É uma prova da incapacidade de saber dividir. E dentro da história dos itãs contados, repassados, dentro dos terreiros, se esses itãs, se essas histórias conseguissem atingir a nossa juventude, as nossas escolas, a nossa periferia, diga-se de passagem, de maneira mais intensa, talvez a gente pudesse melhorar um pouquinho, bem pouquinho que fosse, a vida e a convivência entre homens e mulheres. Na medida em que ficarem prontos, os programas serão lançados no blog do Centro Cultural Coco de Umbigada e distribuídos em CDs para escolas, pontos de cultura e terreiros de matriz africana de Pernambuco. O Coco traz consciência.